Correnteza quando puxa, leva tudo que é resto. A imensidão do mar é como um lixo genérico. Reflete o ser humano em simples comércio. Navegamos por caminhos que nem sempre são benéficos. Água que cai do céu não purifica o sacrilégio. Declives em cada alma, combatentes neobélicos. Lira que contém lírios de revertério, camuflado no singelo sorriso amarelo. Somos nós, irmãos de pano, um pouco acima do exército. As catedras de areia não reluzem destes servos. Jamais entenderás o porquê de necrotérios. Pela exaltação ao luto, medalhas de honra ao mérito. Do que comungo mal, geralmente está por perto, aguardando o tempo certo pra virar maquiavélico. Esse é o vácuo da dor, isolante etéreo interno. Tente ver na escuridão o inimigo em inquérito. No veio não nascem raios solares no deserto. Vem cortando a epiderme junto com o vento gélido. E como o inferno é dividido em impérios, as jazidas mais sombrias cultuam seu fogo eterno. Prefácio desta obra secular, monoevangelho, labirinto inacabável, inconstante em seus critérios. Desenharás o clero com o édito moderno. Porque a fé que cura entranhas não é mais um conto épico. Psicografo a arte ou desespero. Velas são acesas, conjuguei mais um enterro. Psicografo as lágrimas de desespero. As masmorras de enxofre querem sempre mais herdeiros. Psicografo a arte ou desespero. Velas são acesas, conjuguei mais um enterro. Psicografo as lágrimas de desespero. As masmorras de enxofre querem sempre mais herdeiros. O retrocesso lento subtrai massa cefálica. Obesidade mórbida entre ternos e gravatas. Oligarquias semelhantes, engajamento de canalhas. Definham nestes bosques bandeiras de vossa pátria. Ouviram do Ipiranga margens plácidas estrábicas. São poucas soluções de melhorias para a fábrica. Consuma bondade em aramaico, Cristo faz. E se Pilatos fosse vivo, o que faria? Eutanasia. Que deriva do latim, traduzida em uma dádiva. Erra quem proclama que Deus nos abandonara. As flores nas vielas são murchas e despedaçadas. Graças ao nada, a farsa que veste farda. Às vezes se multiplicam dividindo as ideias. Confinados morreremos nesta opaca e velha selva. Em fração de segundos os sinais descem em métrica. Para concretizar as mensagens epidêmicas. Não cultive a demência pela paz, a guerra é lenta. Muitas vezes dolorosa, fria e sangrenta. Irmão, a vida é louca e Satanás ainda tenta. Vamos vencer com glória, porque essa é a recompensa. As trincheiras deste esgoto contaminado de crenças. Quarentenas iniciam, pois espalham-se doenças. São falsos pregadores ou serão falsas igrejas. São meios capitalistas naturais em sua essência. Psicografo a arte ou desespero. Velas são acesas, conjuguei mais um enterro. Psicografo as lágrimas de desespero. As masmorras de enxofre querem sempre mais herdeiros. Psicografo a arte ou desespero. Velas são acesas, conjuguei mais um enterro. Psicografo as lágrimas de desespero. As masmorras de enxofre querem sempre mais herdeiros. Revolução, através das palavras treme o chão. Vamos votar nulo e anular a eleição. Se o crime é ilícito, o que vocês são? Vejamos o Congresso em atual legislação. Cada vez mais tragédias acumulam exaustão. Por mais que você seja, é pouco na multidão. O monstro que transborda ódio em ebulição sempre vai querer matar o amor no coração. Existe muita inveja e falsidade em comunhão. Nós viemos pra mostrar a verdadeira evolução. Mestraremos cerimônias de pura devastação. Não haverá perdão em catastrófica unção. Apresenta então o rap, profecias e tendências. Raro é tudo aquilo que hoje em dia se ausenta. E se você é só mais um que xinga o rap e o condena, eu digo foda-se, cuzão, porque o rap é excelência. Psicografo a arte ou desespero. Velas são acesas, conjuguei mais um enterro. Psicografo as lágrimas de desespero. As masmorras de enxofre querem sempre mais herdeiros. Psicografo a arte ou desespero. Velas são acesas, conjuguei mais um enterro. Psicografo as lágrimas de desespero. As masmorras de enxofre querem sempre mais herdeiros.